fico excitado quando ela vem. Com cara de malícia pra cima de mim. Eita, menina, pede que eu começo agora sem ter fim. Pra nós fora daqui, o que é melhor pra nós.